397 foi instruído pelo centro a manter a saída. Certo, obrigado. Natal 670, copia? Da 3662, autorizado Natal, nível 370. Decola pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, Cipa, Santos Zulu 10. Controle 120, decimal 8. Código transponder 5063. Fechamento correto, nesta para acionamento da. Visual com a pista, Bravo Charlie. Bravo Charlie, torre no 862, bom pouso. 286, obrigado, boa. Tente chamar o centro nas frequências 12545 ou 1685. Eu não consegui retornar a frequência de controle. Estou em Salvador, para comprar para deixar. Bravo India Charlie, livre pouso 10, vento 090, grau 08, nós. Livre pouso, Bravo India Charlie. salve, levando na Fox Trot, Bravo India Charlie. Gente, Bravo India Charlie, seu salve 47, direito no 219, boa noite. Direito, seja uma daqui a pouco, obrigado. Bravo India Charlie, confirmando. Segue Alfa, reportando seus táxi 63258, tem a bordo 163, 3045, 1. 15 Alfa, ponto espera, estou ouvindo no 86. 15 Alfa, ponto espera, 2286, obrigado, uma boa noite, 3258. O Bravo India Charlie agilizando o táxi, prossegue via Juliette, ingressa pátio 1, Lima Mike, Quebec, na Quebec, Smith Lavar o cruzamento. Juliette, Lima Mike, Quebec, na Quebec, solicita operação para o cruzamento. Espera pronta, 3858. 3858, linda, coluna 0, vento 090 grau, 07, nós. Linda, coluna 3858, pista 10. Controle 1208, bom voo. 3058, boa noite. Controle Salvador, 3058, boa noite. Contato radar 370 Momo. A instrução para a 3858? 3858, contato radar, fula para o 370, sai da Momo. Ah, ok, agora sim, 370 na Momo, 3858. Xané 6313, acendo identificação, chegada boa, que desça para 4.000 pés, ajuste 1012. Autorizado, cruzamento da Quebec, o Bravo iniciado para o Farm Travisan. Guardará o 527, temos a urbanização tirada de cima para ataque, dentro de um instante. Confirmando 156, o que eu vejo? 176, copiado. Via Pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera, Torre, 186, 120, 12, bom voo. Web 5827, corda língua de solo após a passagem do airplane da TAM, livre curso, canal no 4, solidar. Passe 4071 no Campinas, aprovado 360, copia. Via Alfa Zulu 1-6, autorizado 360, decola da 1-0 com curva direita, saída da Euleda Brito. Controle C9, confirmando, controle 1208, zona 5047, Rodrigo. Correto, do todo comigo, posicionamento 01. 3858, suba restrito para nível 310. Restrito 310, 3858. Sub mantenha o nível 310. Chame Recife, 2545, alternado 12685, bom voo. 2545, boa noite. 3662, autorizado, a linha de colapso 10, 90 com 10. M63-1-3, desce via para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, livre LS, reporte estabilizado. Via 2.000 pés, 1.012, livre LS, estabilizado 63-1-3. Índia Alfa, ponto Sierra Torre, 186, estado 0-1-2, bom ponto. Índia Alfa, 286-2, obrigado, bom trabalho, 1-2-7. M62, decola 00, controle 19120, quase 120, décima 8, controle, devolvo. 120, décima 8, controle, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3662. Então, 3662, contato radar, sua para o 370, saída para o campo. 370 na PUCA, 3662. Noite, Salvador, AB527, ponto espera da aula 0. Estiver autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 109. Alinha decola 10, web 527. 1742, informação Peter, boa noite. Web 6748, assina identificação, autorizado chegada na área e desse mantém o 050. Gente, descida para o 050 na área, por gentileza. Solicita efetuar o S-NAV 17 para efeito de treinamento. Gente, o Web 6748 prossegue na chegada. Dá presente voo ITAP, aguardando o Serra Vitor 366. ITAP, controle Salvador, Chanel 6313, estabilizado em ILS. Chanel 6313, completo final, torre 186, bom pouso. 186, grato. 6313, aproximação final. 6313, o vento é 100 graus, 110 nós, cheque trem, livre pouso, pistola 0. Partiu autorizado o pouso, pistola 0. 6303. 5827, decola 04, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Web 527, decola 6. Web 5827, contato radar 360, saída da E após 2000, Leda. Após 2000, Leda, sem restrições ao 360. Muito obrigado, Web 5827. Controle Web 6748. 6748, prossiga. Com a confirmação, o WhatsApp direto entre Salvador. Já vi vocês vendo, né? Afirmativo, Web 6748. O Web 6748 está presente, está autorizado direto Serra Vitor 366. Direto Serra Vitor 1604, assina identificação, autorizado, chegada mar e desse mantém o nível 050. 6748, desça para 4.000 pés, ajuste no 02. Via 303, sala 07, táxi via direita, via Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Via Alfa, antes da Juliette na sua escuta, via 303. 662, chame Recife, 1245, alternado 12685, bom voo. 452685, boa. Oxa, né? 393, Papa Juliano. 10, ajuste, ano 0, no 2. Reporte final, Renato. Cara, 2 de dia, secundaria final, Renato. 7, 5, 40. Confirmando, portão é seu 4, ok, Xané? Do portão 4. Afirmativo, tô observando, não tá ocupado lá. Ativo, então, portão 4.